Capítulo 16. As Muralhas Negras de Kemi. O Venturer velejou para o sul com os remos agora em mãos livres. Tinha sido transformado de pacífico navio mercante em galera de guerra na medida do possível. Homens sentavam-se nos bancos com espadas ao lado e capacetes dourados na cabeça. Escudos foram pendurados nos corrimãos, feixes de lanças, arcos e flechas adornavam o mastro. Até mesmo os elementos da natureza trabalhavam a favor de Conan. A larga vela púrpura fazia barriga ao ser soprada por uma brisa contínua, um dia após o outro, precisando de pouca ajuda dos remadores. Embora Conan mantivesse um homem de vigia no mastro diuturnamente, ninguém avistou uma galera longa e baixa fugindo para o sul à frente do Venturer. Dia após dia, as águas azuis ondulavam vazias, cortadas apenas por barcos de pescadores que fugiam como bichos assustados ao ver tantos escudos e armas brilhando no navio. Como a estação de trocas estava praticamente encerrada naquele ano, havia poucas galeras cruzando o mar. Quando o sentinela viu uma vela, era ao norte, não ao sul. Na linha do horizonte, atrás deles, apareceu uma galera de corrida com sua lona púrpura plenamente estirada. Os negros pediram que Conan fizesse meia volta para saqueá-la, mas ele negou. Em algum lugar ao sul, uma embarcação negra e delgada viajava em direção aos portos da Estígia. Antes de cair o crepúsculo, um último lampejo mostrou ao vigia a galera de corrida e, ao amanhecer, ela ainda estava pendurada em seus rabos, distante, minúscula ao longe. Conan perguntou-se se estava sendo seguido, apesar de não conseguir pensar em nenhum motivo lógico para tal suposição, e deu pouca atenção para o fato. A impaciência enchia o cimério a cada dia. Dúvidas nunca o assaltavam. Assim como acreditava no nascer e no pôr do sol, acreditava que um sacerdote de Set roubara o coração de Ariman. E para onde um sacerdote de Set o levaria se não para Estígia? Os negros sentiram a irritação de Conan e labutaram como jamais o fizeram mesmo sob a chibata, apesar de ignorarem os motivos de sua busca. Os corsários só esperavam uma sucessão de pilhagens para ficar mais contentes. Os homens das Ilhas do Sul não conheciam outro modo de vida, e os cuxitas da tripulação juntaram-se de coração aberto e com a peculiar insensibilidade de sua raça ao projeto de saquear seu próprio povo. Laços de sangue tinham pouco significado. Um chefe de salteadores vitorioso e fortuna pessoal tinha muito. Logo, o cenário da linha costeira mudou, trocando os rochedos íngremes com colinas e escarpas por uma margem contornada de amplas campinas que mal se levantavam acima do nível do mar e desapareciam na distância nebulosa. Havia poucos ancoradouros e portos, mas a planície verde era pontilhada pelas povoações xemitas. Mar azul dobrando na borda das planícies verdes e os igurates das cidades brilhando alvos sob o sol, além de alguns templos pequenos ao longe. Pelos campos de pasto, moviam-se rebanhos de gado e cavaleiros atarracados de ombros largos, com capacetes cilíndricos e barbas azuis encaracoladas, trazendo arcos em suas mãos. Essa era a margem das terras de Shem, onde não havia lei, já que cada cidade-estado podia impor sua própria norma. Muito ao leste, Conan sabia que as pradarias davam lugar a um deserto, onde não existiam cidades e as tribos nômades vagavam sem oposição. Depois já não velejavam mais diante de um panorama pontilhado de povoados. O quadro finalmente voltava a mudar. Moitas de tamarindo surgiram, as palmeiras ficaram mais densas. A costa tornou-se mais fragmentada com uma muralha de folhagem verde e árvores e atrás delas erguiam-se lisas colinas de areia. Córregos desaguavam no mar e ao longo de suas margens vegetação úmida crescia grossa e em grande variedade. Então, finalmente, eles passaram pela boca de um largo rio que despejava seu fluxo no oceano e viram as grandes paredes e torres negras de Kemi levantarem-se na linha sul do horizonte. O rio era o Styx, a verdadeira fronteira da Estígia, onde Kemi despontava como seu maior porto e, na época, sua cidade mais importante. O rei já tinha vivido em Luxor, que era mais antiga, e sabia que em Kemi reinava o sacerdócio, embora muitos dissessem que o centro de sua religião negra ficava mais ao interior, em uma misteriosa e deserta cidade próxima às margens do Styx. Aquele rio, nascendo de alguma fonte obscura nas desconhecidas terras ao sul da Estígia, corria para o norte por 1.000 milhas antes de fazer uma curva e fluir em direção oeste por mais algumas centenas de milhas até finalmente acabar no mar. O Venturer, com as luzes apagadas, passou pelo porto durante a noite e, antes da alvorada, ancorou em uma pequena baía poucas milhas ao sul da cidade. Estava cercado por brejo, um emaranhado verde de manguezais, palmeiras e lianas, repleto de crocodilos e serpentes. Era extremamente improvável que fosse descoberto. Conan conhecia o local porque já se escondera lá antes, em seus dias de corsário. Quando deslizaram silenciosamente pelo porto de Kemi, cujos grandes bastiões negros erguiam-se sobre os dentes salientes da terra que bloqueavam o ancoradouro, tochas brilharam luridamente e aos seus ouvidos chegou o ruído grave de tambores. O porto não estava cheio de navios como corria em Argos. Os estígios não baseavam seu poder e glória em frota. Na verdade, tinham barcos de escambo e galeras de guerra, porém não proporcionalmente à sua força terrestre. Muitas das embarcações dobravam o grande rio para cima e para baixo em vez de seguirem pela costa marítima. Os estígios eram uma raça antiga, um povo sombrio e inescrutável, poderoso e impiedoso. Tempos atrás, sua governança alastrara-se muito ao norte do Styx, além das campinas de Shem e para dentro das férteis terras altas agora habitadas pelos povos de Koth, Ophir e Argos. Suas fronteiras expandiram-se junto com aquelas da antiga Acheron. Mas Acheron caiu e os ancestrais bárbaros dos Iborianos vieram do sul vestindo peles de lobo e capacetes caseiros e varreram os antigos governantes do lugar. Os estígios nunca se esqueceram disso. O Venturer ficou o dia inteiro ancorado na pequena baía, escondido por galhos verdejantes e cipós emaranhados, por onde voavam pássaros com plumas de cores vivas e voz alta e deslizavam répteis silenciosos e repugnantes. Perto do pôr-do-sol, um pequeno barco fluiu para fora da nau e desceu a costa, buscando e encontrando o que Conan desejava. Um pescador estígio em seu bote raso e de proa plana. Foi levado ao deck do Venturer um homem alto, escuro e bem constituído, pálido de medo de seus captores, que eram considerados verdadeiros ogros naquela região costeira. Ele usava roupas de seda, pois assim como os Hyrcanianos, até mesmo as pessoas comuns e escravos vestem seda na Estígia. E em seu bote havia um manto largo que os pescadores atiram sobre os ombros para se proteger do frio da noite. Ele caiu de joelhos diante de Conan, esperando tortura e morte. Fique de pé, homem, e pare de tremer, disse o Cimério impaciente, pois achava difícil entender tal abjeto terror. Você não será ferido. Apenas me diga se uma galera de corrida negra, retornando de Argos, aportou em Kemi nos últimos dias. Sim, meu senhor, respondeu o pescador. Somente ontem, ao amanhecer, o sacerdote Tutomes voltou de uma distante viagem ao norte. Dizem que ele esteve em Messantia. O que ele trouxe de lá? Ai de mim, senhor, eu não sei. Por que ele foi a Messantia? Inquiriu Conan. Não, meu senhor, não sou nada além de um humilde pescador. Quem sou eu para saber dos assuntos dos sacerdotes de Set? Só posso falar sobre aquilo que vi e o que escutei sussurrarem ao longo do cais. Os homens dizem que notícias de grande importância vieram do sul, ainda que ninguém saiba quais são elas. E é de conhecimento público que o senhor Tutomes desceu de sua galera negra com grande pressa. Agora ele está de volta, mas o que fez em Argos ou que carregamento trouxe consigo ninguém sabe, nem mesmo os marinheiros que conduziram sua galera. Dizem que Tutomes se opôs a Thoth Amon, que é o mestre de todos os sacerdotes de Set e reside em Luxor, e que ele busca poderes diabólicos para destroná-lo. Mas quem sou eu para dizer? Quando os sacerdotes guerreiam uns com os outros, um homem comum só pode deitar de bruços e esperar que nada recaia sobre si. Conan rosnou em exasperação nervosa ante a filosofia servil e voltou-se para sua tripulação. Vou para Kemi sozinho para encontrar este ladrão Tutomes. Mantenham este homem prisioneiro, mas não o machuquem. Demônios de Krom, parem com esses latidos. Vocês acham que podemos navegar até o ancoradouro e tomar a cidade de assalto? Tenho que ir sozinho. Silenciado o clamor dos protestos, Conan trocou suas roupas com o prisioneiro, calçou as sandálias, vestiu os calções de seda e a faixa de cabelo do prisioneiro, mas desprezou a faca do pescador. Os homens comuns da Estígia não podiam portar espadas e o manto não era grande o bastante para esconder uma espada. Mas o Cimério afivelou à cintura uma faca de ganta, arma criada pelos ferozes guerreiros do deserto que habitavam ao sul dos Estígios, uma lâmina larga, pesada e levemente curvilínea, feita do mais fino aço, afiada como uma navalha e longa o suficiente para decepar os membros de um homem. Deixando o estígio sob a vigilância dos corsários, Conan aproximou-se do bote do pescador. Esperem-me até o amanhecer, ele disse. Se não voltar até então, jamais retornarei. Portanto, rumem para o sul em direção aos seus lares. Quando subiu na amurada, todos lamentaram sua partida até que ele virou a cabeça para trás, praguejando em silêncio. Então pulou no bote, apanhou os remos e conduziu a pequena embarcação por sobre as ondas mais rapidamente do que seu próprio dono jamais o fizera.